Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Mexidão Cast número 28. Meu nome é Thiago Mendes e The End is Begun. Meu nome é Patrick Murta e o mundo acabou em 1999 nas mãos de Lavo. Aqui é PH Andrade e o fim do mundo não acabou. De novo, parte 2. Olha aí. Ainda bem que não acabou, né? Ainda não acabou de novo. Daqui a pouco é o fim do mundo não acabou, 33 e um terço, né? Porra, cara, com certeza, com certeza. Quantas vezes a gente sobreviveu ao fim do mundo, cara? Se for parar pra contar, cara, são inúmeras, né? Teve 99, que eu te falei. Teve 2000, né, na virada do ano. Depois 2001. Teve muitos fins do mundo, né? É. Tem os fins do mundo religiosos, né? Tinha um cara lá, cara, acho que era testemunho de Jeová. Ele acha que o mundo ia acabar em 1984 e só 144 mil eleitos iriam pro céu. O resto todo mundo ia pro inferno. Aí esse papo de fim do mundo rola desde 634 a.C., cara. Pois é. Pra vocês terem ideia de como que esse assunto é sério, a NASA teve que lançar um site explicando pra multidão, pras pessoas, que o fim do mundo ele não vai acontecer. Com medo da histeria popular e as pessoas começarem a cometer suicídio em massa. Não, cara, a última vez que o mundo foi acabar em 2001... A empregada lá da casa da minha esposa, no dia, ela chegou a despedir da galera, porque ela tinha plena convicção de que o mundo ia acabar. Ela foi embora, tchau, gente, foi bom conhecer vocês. Ah, não, cara, isso foi quando, cara? Foi a última vez que o mundo foi acabar, é, eu acho que foi 2001. Veja bem, Patrick Murta, o fim está próximo. E chegou até a nós. Chegou até a nós. Como todos os ouvintes devem estar percebendo pelas redes sociais, no dia 21 de dezembro, agora, é o fim do mundo segundo o calendário Maia. Cara, eu não levo o pé de novo. Na verdade, não é só segundo o calendário Maia, é segundo os caras da internet, né? Porque, na verdade, simplesmente, eles acharam um calendário que terminava no dia 21, mas, inclusive, eles já acharam outro calendário que continua a contagem. Então, os mais não preveram que acabou o mundo. Isso, quem preveu foram os carinhas muito ocupados na internet que ligaram uma coisa com a outra. Eu tenho pra mim a ideia de alguma coisa de estranho vai acontecer com certeza, entendeu? Vai acontecer o solstício de verão. A única coisa que vai acontecer. Ah, é mesmo, cara. De 21 pra 22 é a mudança, cara. Da primavera pro verão, cara. É o último dia da primavera, cara. É, tá certo. Justamente. Por que que o calendário Maia parou justamente no dia 21? Por causa do solstício de verão. É, mas eu nem digo algo de estranho no sentido espetacular, fantasioso, relacionado ao fim do mundo. Eu digo algo. Você fala pro pessoal fazendo merda, né? Fazendo merda. Aí tem uma galera fazendo merda. Isso vai ter com certeza. Isso, eu vou te dar o nome disso. Isso se chama seleção natural. Os fracos vão dar lugar aos fortes, né? A lei de Darwin. Ah, eu não sei se são fracos, não, cara. É a lei de Darwin agindo aí. Mas é sério. O cara que matar a família e se suicidar porque tem plena convicção de que o mundo vai acabar. Pra mim, esse cara tem a cabeça é muito fraca, cara. E vamos pensar comigo. Pensa bem. Se o mundo, vamos supor que dia 21 o mundo acabe. A não ser que o mundo exploda assim, bum. Não vai acabar assim, pronto, acabou, game over, é fini. Não, as pessoas não vão morrer de imediato. É claro que os bundos de piro igual a gente vai morrer de cara, mas pelo menos tem alguma chance. Agora o cara que se suicida porque houve essa noticinha, que nem procura se informar, igual nesses 5 minutos de podcast a gente já deu 2 motivos pra desacreditar qualquer teoria sobre esse fim do mundo Maia. Foi até encontrado outro calendário que a numeração continua. Isso, eu ouvi falar sobre essa história realmente, que tem um outro calendário que é a continuação daquele, parece que o cara fez duas partes, deu a impressão assim, o cara tá lá trabalhando, fazendo o calendário, eu vou parar um pouquinho, aí, bateu minha meta, agora eu vou fazer o outro, cara. Na verdade, é um descendente antigo do Sérgio Malandro que fez esse calendário. Aí, na hora que ele tava fazendo, ele... Ah, pegadinha do malandro! Qual dessas hipóteses do fim do mundo vocês acham a mais provável? Seria legal se fosse um apocalipse zumbi, cara. Pô, muito da hora, mas... Cara, você quer que eu te fale como é que o mundo vai acabar? Vai ser quando o sol morrer. Simples. O sol tem data pra morrer, daqui uns bilhões de anos. Mas quando o sol morrer, a capacidade de vida aqui na Terra vai pro saco. Mas até lá a gente vai ter descoberto os reilos, vai poder fazer viagens intergalácticas a super velocidade. Então... A gente não tem que preocupar isso agora. Isso deixa pro meu filho se preocupar. Agora, antes disso, só se um homem fizer uma merda, mas muito grande. É, se for um meteoro, só mandar o Bruce Willis lá, que o Bruce Willis resolve a parada. Então, ou o Chuck Norris, cara. É, o Chuck Norris também vai lá dar um murro lá, né? Não, acaba com isso. Eu, ultimamente, eu tenho visto alguns comentários, até outros podcasts falando muito sobre doenças e tal. E eu tenho ficado um pouco cismado com a possibilidade do apocalipse zumbi, cara. Ah, não é nada, isso é modinha. Mas ia ser legal. Não, ia ser legal mesmo. Você por que você acha que ia ser legal? Ah, velho, dá tiro, né? Tiro, porrada de bomba. Dá tiro, velho. Mas você acha que um apocalipse zumbi é igual no Walking Dead, todo tiro é um headshot? Não, eu acho que não. O accuracy dos caras é super elevado. Até um molequinho de 12 anos dá headshot. Isso é uma outra coisa que eu fico vendo e eu fico achando engraçado, porque todo mundo acha que o apocalipse zumbi vai ser a coisa mais legal do mundo, né? Mas quem tem treinamento militar pra dar tiro, assim, com segurança, até uma coisa que eu vi, foi até no Nerdcast falando que todo mundo fala dos zumbis, mas e as milícias, e as pessoas que não se transformaram, eu acho que ia ser uma coisa bem caótica, na verdade. Com certeza, já pensou, tá uma merda, não tem lei, não tem nada. Eu moro do lado da casa do Paulo. O Paulo tá com o rango todo pra ele. Eu vou botar o terror lá com ele, ó. Pra ele repartir. É ruim, hein, cara. A minha casa já tá pronta pra apocalipse zumbi, cara. Olha só. Sério, hein? Mesmo. Sério mesmo. O que você fez diferente aí? Eu moro no segundo andar. A porta de entrada é uma porta de aço. Pra você ver. E minhas janelas são todas elas de com grades, cara. Pô, tem uma janela enorme de 3,20 metros. Olha só. E toda ela gradeada. Então, cara, é só administrar, cara. Olha só. Ainda não estoquei a arma, cara. Mas tô quase chegando lá. A lei não permite, né? Senão eu já tinha feito. Não, mas eu posso fazer outra coisa. O quê? Treinar? Ah, treinamento militar, todo mundo... Em teoria, todo mundo já sabe atirar, né? Ah, todo mundo. Só porque você jogou Counter-Strike? Aqueles... Não, eu tenho assistido muito The Walking Dead, cara. Eu fui jogar paintball outro dia, eu falei, vamos ver se as horas no Rainbow Six vão valer de alguma coisa. Cara... Em 2 minutos de partida eu já tava ofegante, quando tá aguentando correr e agachar ao mesmo tempo. Eu acho que não é fácil assim não, velho. Foi engraçado. Que isso, cara, pô. Mas assim, quanto tempo foi? Em 5 minutos eu já tava ofegante. Você vê meu preparo físico. É fraco assim, cara. Pô, nem tocou, cara. Você vê meu preparo físico, rapaz. E como é que você acha que eu vou sobreviver a um apocalipse zumbi? Ah, cara, que isso, ó. Primeira base de tudo. Armas de fogo não são boas armas pra isso. Você se aprendeu no Zumbiland. Falando, lendo o protocolo Blue Hand, hein? É, o protocolo Blue Hand também. Não, mas eu tô indo lá pelo, assim, vamos dizer assim, se for um apocalipse zumbi, quais zumbis que vocês achariam que seria mais provável? O do Zumbiland que corre igual louco ou do The Walking Dead, cara? Ah, eu acho que seria mais estilo Walking Dead, cara, porque o bicho tá morto, hein? Então formou. Vamos fazer o apocalipse zumbi igual do The Walking Dead. Certo. Aonde seria o melhor local pra se esconder? Pra montar uma base. Cara, não tem nem ideia. Não tem nem ideia. Cara, sempre vai ser um shopping, cara. Sempre, shopping? Sempre. Ah, isso já é do Finlândia, né? Isso já tira... Também, né, cara? Mas olha só, se você for ter bem, lá no shopping tem o quê? Tem remédio. Claro que tem farmácia. Tem comida. Tem loja de esporte pra você pegar taco de beisebol à vontade. Depende, tem do, faca. Depende do shopping, né? Não é toda loja de esporte tem taco de beisebol, não. Então, você tá de certa forma, você tá tranquilo ali, cara, no shopping. certo que eles vão invadir uma hora ou outra, eles vão tomar aquilo. Então, você já tem que tomar como base, pô, procurar um local que tenha de tudo. Vai ser um shopping. Você vai ter roupa, vai ter comida, vai ter remédio, vai ter água, vai ter tudo ali. Correto? Cara, logo o comprometimento da energia elétrica vai acabar. É, não. Eu acho que a gente já não conta, mas é a coisa mais triste. Eu não vou ter videogame, cara. Passar o tempo. aí pode ser. Pode ficar até sem internet, mas sem videogame é sacanagem. Videogame é sacanagem. Eu acho que no apocalipse zumbi, estilo esse Walking Dead, o segredo, bicho, é você evitar locais que tem aglomeração de zumbi e ficar... De pessoas também, né? Eu fico, ó, por exemplo, eu fico com medo de um shopping, porque dependendo da hora que acontecer a merda, e se o shopping tiver infestado? É, realmente, Aí não tem jeito. Eu acho que o segredo é mais você ficar, ser nômade. Nômade Michonne? É, ficar rodando. É muitas hipóteses, né? Não dá pra gente falar assim com você. Porque a gente primeiro tem que saber como é que vai ser quais são as formas de você de uma pessoa virar, se tornar um zumbi. Ou seja, é guerra bacteriológica, encantamento. Encantamento. Não, tem encantamento sim, cara, pra se tornar. Não, eu tô ligado. Eu tô lembrando, é tipo aquele. É, um drink no inferno, né? Que isso, tinha a pirâmide asteca, cheia dos vampiros do cabuloso lá. A gente tem que pensar assim. Eu tô no grupo de risco? Eu tô, porque eu sou gordinho, sou preguiçoso, não. Sou fraco. Muita gente fala que sou fortinho, mas gordura não quer dizer músculo. se gordo é fortinho, cara, eu sou Mr. Músculo. Aí. Então, tem tudo. Ô, bicho, eu vou te falar a verdade mesmo. Eu, na hora do aperto, eu corro, viu? Com certeza. Eu corro, mas eu corro assim, desembolado. E não tem como nem se usar seus conhecimentos de capoeira, né, Thiago? Você vai dar uma pesada, você toma uma mordida. É, não, hein? Com certeza. Agora, me diz aqui, você hoje, qual seria a vantagem de você se tornar um caçador de zumbi? Como? Eu não vejo vantagem nenhuma. Eu ficaria no gelo. Olha só minha tática infalível de sobrevivência. Veja bem, eu ia arranjar uma casa que transmitisse uma segurança, as paredes grossas, ampla também, né? E que eu conhecesse todo o local. Eu ficaria com muito medo de me aventurar em locais desconhecidos. Então eu teria uma forte tendência de continuar aqui no meu bairro, aqui na minha casa, a não ser que acontecesse alguma merda aqui. Aí, o que eu faria? Algumas viagens durante o dia, algumas saídas durante o dia, pra procurar suprimentos. Minha estratégia seria basicamente essa. Não, porque, em teoria, um zumbi ele não resiste ao calor, né? Porque apodrece mais rápido. Aqui em Belo Horizonte só não é pior do que Brasília, pra ter calor, e Rio. Bom, também, né? Rio de Janeiro, então, tá tranquilo, cara. Aqui não seria o foco de zumbi. É ficar no gelo e ficar rodeando. Se você sente que tá aglomerando de zumbi perto do lugar que você tá, você sai e vai pra outro. É, mas durante o dia, à noite... Durante o dia, à noite não, viajar à noite nunca. À noite sempre procurar lugares bem fechados pra poder ficar. Um outro fim do mundo que seria interessante, uma outra forma de terminar, você saberia dizer, Paulo? Cara, uma outra forma, cara, seria realmente aquele lance do meteoro. Acho que seria bem, assim, por mais que seja grande um meteoro, seria ser o quê? Digamos, do tamanho do estado de Minas. Ia ser um meteoro na decúria. Isso aí. Digamos que ele parasse na crosta e tal, ia ser quase que uma nova era glacial, cara. É, o que eu acho que é, isso pelas coisas que eu aprendi assistindo Discovery Channel. Olha só. A Terra ia ficar coberta por uma nuvem negra, né? Essa nuvem negra ia impossibilitar a entrada da luz do Sol. E por causa disso, a Terra poderia iria congelar, não sei. Eu acho que esse tipo de final, ele pode ser até mais perigoso do que o apocalipse zumbi, cara. Porque... É, pra mim é até mais provável. Muito mais improvável. Eu acho que o apocalipse zumbi ainda tá naquela questão fantasiosa. Com certeza, né? Sim. Mas eu digo assim, que obviamente com a terra coberta não ia ter plantação, não ia ter, o gado ia morrer, e com o tempo o suprimento ia acabar. Com certeza, a gente ia morrer à míngua. Ia morrer à míngua. E aí ia começar guerras civis pra dominar lugares que ainda tivesse algum tipo de suprimento. Então eu acho que esse fim do mundo, se acontecesse, ele ia ser o mais brutal, porque aí as pessoas iam começar a lutar umas com as outras mesmo, pra poder... Aí ia ser a seleção natural mesmo, o mais forte ia viver. É, realmente, aí ia ser totalmente, não ia ter mente prodigiosa nem nada, ia ser realmente a lei do mais forte. Não, ia ser a lei do mais forte. Ia acontecer semelhante ao apocalipse zumbi, né? Agora, uma queda de meteoros, como que a gente poderia sobreviver ao apocalipse zumbi? A gente deu as nossas teorias de como sobreviver, né? Nossas táticas de merda. Como sobreviver na queda de um meteoro? Só. Eu acho que o primeiro passo é morar longe de onde ele for cair, né? É, como é que você vai sobreviver? Estatisticamente, o México é um país, assim, que a gente deveria evitar, né? Estatisticamente falando. É, lá cai meteorito, né? Tem... É, o meteoro que matou os dinossauros caiu lá. Caiu lá. Então. Pensa bem, então a América do Sul ia pro saco, já era, acabou. Hipoteticamente falando, se um meteoro caísse no mar, pelo menos a gente tava mais ou menos seguro. E a probabilidade de cair no mar é muito maior, né? A gente que você tá falando é eu e você, né, Thiago? Porque o Paulo ia ser um dos primeiros a dançar, né? Não, eu já ia. Eu já ia ser, tá na primeira leva, cara. Porque ia vir um nome enorme, cara. Então, mora aí no Rio, pô. Já era, Já tô fora da jogada, cara. Então, ouvinte, você que mora na praia e tem medo da queda de meteoro, tá na hora de você vir pras montanhas, porque... Falta muito tempo. Vamos supor que o meteoro, a NASA, que é o órgão mais famosinho que a gente tem, se bem que o programa espacial russo tá muito mais avançado, tem até mais investimentos. Vamos supor que a NASA identifique que tá rolando uma merda sinistra e ela vá lá pra enviar um foguete estilo Armagedon pra destruir o meteoro. Vocês acham possível isso? Tem que mandar o sexo da Petrobras, né, cara? Sexo da Petrobras lá pra furar o chão? Pra furar o chão, que é a melhor coisa que nossa tecnologia de prospecção. Mas aí você tá falando bem parecido com o filme mesmo, né? Isso. Pensar na possibilidade. Mas você acha? Eu penso na possibilidade de um míssil. É, mandar um míssil cabuloso pra lá, será que não é mais. Seria mais viável do que mandar o Bruce Willis lá pra escavar? Toda vez que começa a se aproximar um final do mundo, porque a gente já passou por vários finais do mundo, a gente pode falar, né, Patrick, né? Paulo? Eu principalmente, cara. Então, toda vez que começa a aproximar, começa a sair matérias na internet, até nos próprios jornais, TV Globo que eu digo, falando que a NASA tá preparando um projeto de uma nave ficar ali na superfície da Terra. E aí quando chegar, solta míssil, vai quebrando o meteoro em vários pedaços para diminuir o impacto. Isso eu acho possível, porque armamento militar tá aí. Eu não acho que seria capaz de evitar que o meteoro caísse na Terra. Eu acho que ele ia conseguir fazer isso só. Despedaçar em vários pedaços até... Diminuir o impacto. Diminuir o impacto. Muita gente ia morrer. E se fosse uma bomba atômica? Se lançasse uma bomba atômica e seja o que Deus quiser. É complicado, né, Bicho? Pô, cara, eu acho que isso aí é igual usar uma bazuca pra matar uma mosca, cara. É mesmo? Eu acho que seria assim, que ia foder mais a vida de todo mundo isso que eu fico pensando. Será se a explosão de uma bomba atômica no espaço ia ser realmente? Será se uma bomba atômica explodindo aqui, um pouco acima das camadas ali de ozônio, com a porraiada toda ali, será se isso... Mas e se fosse longe, por exemplo, depois da Lua, mandasse um foguete lá com a bomba atômica e resolve essa merda pra lá? Ah, cara, tem que ter mais de um então, improvável, cara. Eu acho difícil isso, cara. Tem que ser mais de uma bomba, cara. Isso aí eu fico pensando no risco dessa porra explodir no meio do caminho. Porque às vezes o intuito nem é destruir, o intuito é mudar a rota. Sei lá, não seria possível. É por isso que eu acho que tem que ser alguma coisa mais potente. Porque então, o meteoro tá vindo numa velocidade muito, muito maior do que o que o foguete vai conseguir sair da Terra. Entendo. Então a possibilidade de usar bomba atômica é descartada. Então, se vier um meteoro, tamo fudido, não tem nada que a gente possa fazer. Eu acho que assim, tentar esperar. O mais inevitável é isso, cara. Puxa. Já fala um pouco do apocalipse zumbi, que é o mais fantasioso na nossa opinião. A possibilidade de um meteoro na Terra, Mas o que a gente tem visto bastante, e isso até é constatado, porque teve até no Brasil recentemente, são as grandes quantidades de terremotos. A possibilidade do mundo acabar por terremotos, por tsunamis. Qual é a grande possibilidade disso para vocês? Vocês acreditam nessa possibilidade? Vocês acham que o mundo chegaria ao ponto de sucumbir por causa de terremotos? Lembrando que terremotos ocorrem na Terra desde que a Terra existe. Desde o início. Porque o terremoto nada mais é do que movimentação de placas tectônicas, né? E tem uma coisa só, tem uma coisa também. A gente fala, não, o número de terremotos está aumentando. Mas também a análise desses terremotos aumentou muito mais. Quanto que desenvolveu uma tecnologia para detectar terremotos minúsculos? Terremotos imperceptíveis pro homem, lá nas profundidades do mar. Quando que desenvolveu essa tecnologia? Isso é menos de 100 anos. Com certeza. A quantidade de terremotos não aumentou, ela continua a mesma. O que acontece é que a nossa tecnologia conseguiu captar os terremotos ainda mais. De vez em quando tem uns terremotos aí que a gente vê, igual que teve na Itália há pouco tempo, que morreu um monte de gente. Mas na própria Itália tem um histórico de terremotos muito grande. Na época da Renascença, um terremoto já que destruiu o Coliseu e tudo mais, velho. Pra você ter ideia. Então não é uma coisa recente. Eu acho que terremoto pode causar uma merda muito grande, igual no Japão, teve um tsunami recente. Mas eu acho que isso aí acontece sempre, isso aí é inevitável. Não dá pra destruir realmente a Terra, porque vai causar um dano incrível. Mas a humanidade vai ressurgir, cara. Eu acho que terremoto é muito pouco provável. Tem que ser uma merda muito grande. Uma coisa que pode acontecer uma hora ou outra é a questão da Califórnia. A Califórnia está num local onde as placas se encontram e ela pode uma hora acontecer igual a teoria de Atlântida, né? Acontecer um terremoto e afundar. Dizem que o parque Yellowstone, ele é todo dentro de um vulcão, né? De um mega vulcão. Então já pensou um mega vulcão entrando em erupção? Tem um vulcão aqui no Rio de Janeiro, cara. No Rio de Janeiro? Tem um vulcão no Rio de Janeiro, sim, cara. A Serra do Vulcão lá em Capão. Inativaço, né? Tem até uma cidade construída dentro, eu acho. Isso eu já não sei. Tem aqui no Brasil, tem uma cidade que foi construída em cima de um vulcão. É inativo, né? É inativo. Porque o Brasil, na verdade, o Brasil tá todo em cima de uma placa tectônica, por isso que aqui não tem muito terremoto. Os poucos terremotos que tem, tava lendo nos estudos geólogos, justamente por causa de um terremoto que teve em Minas Gerais há pouco tempo, deslocamento de terra, alguma caverna muito grande que acaba deslocando terra, ou até mesmo reverberação de terremoto que tem no Chile e tudo mais, né? Por isso que o Brasil eu vejo até seguro. Agora, terremoto, geralmente a ocorrência de terremoto está ligado aos locais onde tem as placas tectônicas. Eu acho que o fim do mundo mais provável de acontecer, inclusive dizem que a gente chegou muito perto, mas muito, muito perto mesmo, é o fim do mundo através de um apocalipse nuclear. Olha, o ser humano tá muito propenso a fazer merda. Aí fica essa briguinha lá, o Irã querendo fazer as graças e tal. Aí tem a Coreia do Norte. Teve a Guerra Fria, foi bem recente. Chegaram a mandar mísseis pra Cuba pra ameaçar os Estados Unidos. E se rola uma merda dessa? Um filho da puta lança um míssil nuclear pra um lugar, o outro filho da puta manda pro outro, e rola um apocalipse nuclear e dá uma merda violenta. E eu acho. Essa eu acho então, que é uma das mais prováveis, porque a gente não sabe, o ser humano é maluco, um dia tá bem, outro tá mal. É daqui pra ali, né, pra cismar, é só eu vou dominar essa, você me dá suas terras e eu explodo tudo. E uma série muito bacana que fala de um apocalipse nuclear desse, não é assim a melhor série do mundo, mas é bacana, é a Jericó. Como é que é a série? Um grupo de terroristas roubou umas 11 bombas atômicas e explodiu as 11 bombas atômicas nas principais cidades dos Estados Unidos. Então deu a merda, assim, filha da puta, uma merda. Mas no caso houve retaliação, cara? O bacana da série é isso, que ela não. O foco dela não é mostrar o governo retaliando. É mostrar a galera como é que a galera fez pra sobreviver. Ah, então não houve retaliação, né, cara? A série toda você tá verificando como é que a galera faz pra sobreviver lá. Tem uma cidadezinha que ela, por ser longe dos grandes centros que foram atacados, ela não foi atingida pela bomba atômica e não foi atingida pela chuva química, né? Porque o problema da bomba atômica não é só o mal que ela causa ali matando na hora, né? Tem a radiação, tem a contaminação. E essa cidade estava justamente num lugar onde não tinha essa contaminação direta, mas não tem energia, não tem onde tirar suprimentos. Então a cidade tem que se virar e resistir contra as milícias, que é justamente o ser humano fazendo merda. Muito bacana essa série, assim, nesse sentido. E tem vários jogos, levando para os jogos, tem um Fallout, que fala justamente disso, de um apocalipse nuclear. E é complicado, né? Já pensou? Cara, o apocalipse nuclear, eu acho que ele é muito complicado por causa do pós-explosão. Porque fica radiação no ar, então... até alguns filmes que tinham, principalmente na década de 90, né, aqueles filmes de pós-apocalipse, mostrava muito das mutações que ocorriam nas pessoas por causa das radiações e tal. O mais triste, porque todo mundo fica falando, você vê na internet, fim do calendário Maia, apocalipse zumbi, meteoro aqui, não sei o que dali, mas ninguém acorda pra realidade que o homem, ele é o maior mal que a Terra pode ter. É, com certeza, né? Mas é verdade. Agora, pensa aqui também uma outra coisa que pode acontecer. Tem um jogo Metro 2033, no apocalipse, o único lugar que o pessoal pode sobreviver nos metrôs, porque a atmosfera totalmente contaminada, o solo totalmente contaminado, e eles vão pro metrô e sobrevivem totalmente comendo carne de porco. Carne de porco? Porque no jogo explica que os porcos são mais resistentes à radiação e tudo mais, né? Mas já pensou você ter que viver debaixo da terra? Eu acho que é uma boa estratégia de sobrevivência, né? Até que a radiação passe. É porque a radiação, em tese, não faz curva, porque é luz, né? Então, o concreto em si, ele protege um tanto. Aham. Então, a estratégia de sobrevivência, eu seguiria a dica dada pelo Metro. Vocês teriam outra dica de sobrevivência? Não, mas isso aí é anunciado que vai ter ou não? Porque aí dá tempo da gente correr. Já aconteceu, ué. Já teve. Isso teve próximo de acontecer várias vezes. Durante a Guerra Fria, principalmente, era os Estados Unidos com um botão vermelho na mão de um lado e a União Soviética do outro. O filme 13 Dias que Abalaram o Mundo fala justamente disso, desse período histórico. Você vê isso lá atrás. Hoje em dia, eu imagino que antigamente era bem mais, porque era tudo muito novo. E hoje em dia já até descobriram outras formas de energia. Então... Inclusive, recentemente saiu um remédio contra a radiação. Então, se tiver um apocalipse nuclear, já existe até remédios para proteger a gente. Olha só. Então, a guerra nuclear é algo que é possível. É algo que está muito mais ligado à nossa realidade do que todas as outras possibilidades que a gente falou até agora. É, também. É bem, bem real mesmo. Já pensou como é que seria? Eu acho que a tática melhor mesmo seria pro subsolo. Seria realmente correr pro subsolo. É, se for olhar os filmes, né? O que os filmes ensinam, né? Todas as casas têm os porões, herança desse período de Guerra Fria. Não, porão não tem. Não tem. Aqui o único jeito é correr pros metrôs mesmo, cara. Esgoto? Ah. Não, metrô. Esgoto não tem isso aqui, cara. Aqui tem as grandes galerias de esgoto, né? Você teria coragem? Ah, velho, melhor que morrer. Cara, aquilo que eu falo, tá no inferno, abraça o capeta, cara. Galera, uma coisa que o pessoal tem falado muito na internet são as datas iguais. É, isso tem um nome, sabia, cara? É palíndromo. Palíndromos. Olha só, por quê? O que isso quer dizer? É a frase ou palavra ou sequência de números que mantém o mesmo sentido quando lida de trás pra frente e de frente pra trás, cara. Tipo arara? Tipo arara, que fez assim, cara. E tem até frases, cara, também. Tem aquela frase, é socorro, me levaram pro ônibus em Marrocos, uma parada assim, não é? É, mais ou menos assim. É sobre essas datas, eu acho, sinceramente... Eu acho que é falta de uma pia pra lavar, um bom lote pra capinar, com muito capim, com capim alto. Porque, cara, é a mesma coisa de, são meio-dia e 12 horas, 12 minutos, 12 segundos do dia 12. Não, isso é fantástico. o ser humano tem um desejo de se sentir especial, né, cara? Então essas datas assim, ele tende a valorizar demais. Não, é fantástico, mas não, é simples, coisas que acontecem sempre. É, uma data que causou uma euforia muito grande foi a do ano passado, né? 11/11/2011, às 11 horas e 11 minutos e 11 segundos. Para algumas religiões, abriria-se uma porta no céu e os demônios sairiam. Inclusive, tem filme baseado nisso, e vou te falar, o filme é ruim pra cacete. Cara, o pessoal aqui fez uma alvoração pra ver esse filme aí, cara. Pô, horrível. Vamos ver, se não vou ver, cara. Nem vi. Pois é, eu gosto muito de filme de terror, né? Então eu vi e não gostei, cara. Esses filmes sobre o fim do mundo são complicados. Agora, uma outra possibilidade, a gente já discutiu, é o fim do mundo por conta de um terremoto, de meteoro, de zumbi, de nuclear e invasão alienígena. Cara, isso é muito show, cara. Pensa bem, cara. Invasão alienígena, cara. A única coisa que eu ia fazer é olhar pro Patrick e falar assim, cara, eu estava certo o tempo todo. E você não, né? Eu acho que se rolasse a invasão alienígena, só o Will Smith ia poder salvar a gente. Tanto pelo MIB quanto pelo Independence Day, né? Pois mas é, o Independence Day tem mais cara de fim de mundo, né? Ele tem cara de super-herói, né? Porque no Independence Day foi um filme muito maneiro, que eu acho que se fosse um fim do mundo por conta de alienígena, seria algo parecido com aquilo ali. Um ataque pra usar nossos recursos naturais e rolar uma merda foda. Bicho, alienígena, sei lá. Eu acho que se fosse pra acabar, ele já tinha acabado de estreia há muito tempo. E, mas me diz, o que tem de interessante aqui pra eles invadirem a Terra? Recurso natural, não sei. Que recurso natural que a gente tem? Olha só, uma coisa legal. A Curiosity, parece, os cientistas não confirmaram isso e tal, mas algumas pedras, elas têm sinais de passagem de água. Então, se a gente for parar pra pensar o seguinte, vamos supor que Marte era povoado, tal, esfriou, acabou o recurso natural e a população marciana toda morreu por causa disso. O fim do mundo de Marte foi isso. Olha aí. É, então seria o grande Dave que viria atrás da gente, cara. É, ué, os recursos do nosso mundo acabou, vocês têm recurso natural, nós vamos matar todo mundo e ficar com a Terra pra gente. Olha aí que legal. Por causa da água? Por causa da água. Eu acho que o nosso maior recurso seria a água, né? Então, já pensou? E se realmente existirem alienígenas capazes de fazerem isso? Fala-se muito hoje em dia, até em colonização de outros planetas, porque eles têm realmente o medo de que os nossos recursos acabem. Uhum. Então, outras civilizações podem ter pensado a mesma coisa. Eu só não acredito no alienígena Lady Gaga que vem pra Terra pra ficar piscando no céu e pedindo pra gente buscar o conhecimento. É só nesse tipo de alienígena. Verdade. Que eu não acredito. Ah, cara, é tebilu, cara. Agora, qual que seria uma boa estratégia para sobreviver a um ataque alienígena? É, disco. Qual foi aquele lance do Mars Attacks, cara? Aquele disco de cantor country, cara. When I'm calling you. Cara. Não, botar aquele agudo bem alto mesmo, cara. Explodir a cabeça. É uma boa estratégia. É uma boa estratégia. É a melhor estratégia que tem, cara. Olha aí. Ai, ai. Ou então usar a água, né? Ah, é? Os alienígenas inteligentes vêm pra Terra e morrem por causa da água, né? É os sinais, né, que morre por causa da água e no Guerra dos Mundos morre por causa de um vírus que tinha da gripe, vírus, né? Você viu que aqui os caras podem até ser os fodões, mas chega aqui na Terra e comer uma coisa tão ridícula. A explicação do Guerra dos Mundos, eu acho que as doenças no nosso tempo hoje sofreram tantas mutações que os alienígenas não tinham resistência a elas. Mas é claro, o alienígena tem tecnologia pra viajar, né? Grandes distâncias e não tem noção nenhuma de bacteriologia, né? Coisa que o ser humano já domina desde a Idade Média, né? É claro que os alienígenas... Você acabou tocando num outro assunto, uma guerra biológica, vocês também acham? Também é bem, bem capaz mesmo, cara. Você vê que no planeta dos macacos a origem é praticamente isso, né, cara? Os macacos dominando por conta de um vírus, cara. É um vírus, né? No caso do Planeta dos Macacos, o vírus deixava eles mais inteligentes, não é isso? É, e matava a gente, né? Eu tô falando de vírus mesmo, tô falando de ebola. A situação tá ficando sinistra e o Thiago tá ouvindo muito Jovem Nerd. esse episódio, né? Ouço mesmo. Isso aí até falou sobre o alarme do ebola ter, acho que, triplicado nos últimos 6 meses, uhum, né? Isso aí é pra você ficar mais e mais paranoico, cara. Eu tenho uma teoria, olha só. Conspiracionistas irão conspiracionar agora. Mas sem gaguejar, né? Sem gaguejar. Uhum, sem gaguejar. Eu acho que é sabido isso até, acho que já foi comprovado, que os países, eles manipulam as doenças até para poder fabricar os remédios. Lógico, aí manipula justamente para poder trabalhar. É, isso aí... A indústria farmacológica tá vivendo disso, né, cara? Agora, você vai falar que acredita que eles lançam vírus pra vender remédio? Ah, não, cara, não lança vírus, tanto, não. Mas eu ia falar assim, eu acho que, por exemplo, o ebola parece que ficou muito mais forte do que o ebola que começou lá atrás. É, quem fez esse ebola ficar mais forte? Os próprios cientistas estudando ele, entendeu? Aí... Vamos botar aí, tipo, o que aconteceu com o vírus T lá, a ganância pra poder ganhar mais dinheiro, o vírus acaba escapando, tem aí uma contaminação mundial e todo mundo morre. Reconcite pega fogo. Reconcite pega fogo. É, não sei, é possível sim, mas... Não sei, cara, em todos esses tipos de fim do mundo, eu acredito muito na raça humana. É, eu acredito que qualquer seja eles, terremoto, meteoro, zumbi, eu acredito que o ser humano, na hora do aperto, ele sempre dá um jeitinho e vai encontrar uma forma de sobreviver, de encontrar uma solução, encontrar uma forma de combater. Eu acredito muito. É, na hora do aperto, o ser humano faz muita coisa, cara. Se você vê o tanto de tecnologia, você que gosta muito da Segunda Guerra Mundial, quanta tecnologia que foi desenvolvida assim, por causa do aperto na Segunda Guerra Mundial, imagina numa situação de extrema, o quanto o ser humano, quando ele quer, ele poderia criar em busca de sobrevivência, muita coisa. Então eu não temo muito essas questões de fim do mundo, porque qualquer tipo de merda que der, eu acredito que o ser humano vai conseguir pelo menos lutar pouquinho pra tentar resistir ao máximo. Sempre vai aparecer um Tom Cruise pra salvar o dia. Ponto, do Thundercat sempre falava assim, que a necessidade é a mãe da genialidade, cara. E meu pai falava que a necessidade faz o sapo pular. Mas eu acho que só existe um apocalipse que não dá pra se fugir, cara. Qual que é? Apocalipse 16? É o religioso, cara. Ah, tá. É o religioso. Que aí é Deus, né? É, acabou mesmo. Não tem como. Eu não sei. Você não sabe? Eu sou meio cético quanto a isso. Eu acho que... Beleza, você acredita em alienígenas, mas aí... É cético com relação à religião, beleza. Não é isso, né? Eu acho que eu usei até a palavra errada. Eu acho que, sei lá. Vamos botar aí. Lá atrás, quando o homem tava aprendendo a caminhar, o cara veio e fez o dilúvio. 2000 anos depois, o homem mata, estupra, faz. E não pega nada. Pega nada. É. Realmente. Eu não, digamos assim. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu sempre falo isso. Eu não sou ateu. Eu não sou ateu. Vou te falar um negócio. Não, mas você não tá errado em ser ateu, não. Se fosse, você fosse, tá errado. Não, vou falar o seguinte. Tá errado, não. É que, digamos que realmente aconteceu o apocalipse religioso. Não tem como, cara. É, ajoelhar no chão e orar, né? E pedir desculpa e acabou, cara. Não, pedir desculpa, que ele foi mal. Foi mal. Como, cara? Não tem, é o único. Coisa. É o único que não dá, cara. Pra se conter, cara. Não tem como. É o único realmente que não tem como você conter nada. Não tem, acabou. Já era, não tem jeito. E vamos lá ver quem vai subir, quem vai ficar. Quem vai pro inferno e acabou. É complicado, né? Aí nada que a gente fizer pode garantir nossa sobrevivência. Com certeza, né? Aí não tem como questionar. É o único realmente que a gente não sabe, né? Se é um deus bom, se é um deus mau. Não, ele não, né? Não é bom nem mau, ele é justo, né? É o que se fala. Mas isso, não, mas isso, né? Mitologia cristã. E se for um. Eu não tô. Já que a gente tá supondo, e se for um deus de outra mitologia, por exemplo? E se for Júpiter vindo aqui pra botar o terror? A gente não sabe? Se for Marte? Não, eu quero fazer uma guerra do caralho aqui. Vamos ver se você segura a onda. Fiquei dois anos sentado lá na cadeira, tô entediado. Vamos botar uma guerra aqui pra ver se vocês estão de boa. Acho que religiosidade, eu até sempre percebi. Eu acho que a gente pode até ficar por aqui pra não dar merda, né? Realmente, acho que já falou isso demais. Na verdade, a gente falou isso demais porque religião não é um assunto muito pra se falar assim, cara. É torcer pra quando Júpiter vier pra ele pegar leve com a gente. Então. É isso aí, só pra ser. Que frente, fale, funk, flash, funk, tá aí. Considerações finais, meu amigo Paulo. Bom, gente, é isso. Eu creio que o mundo não vai acabar agora, no dia 21. Que o fim do mundo ainda não acabou. Vai ter um fim, mas não vai ser agora. Entendeu? E de mais a mais é aguardar e esperar o Natal chegar, cara. O fim do mundo é Natal, bicho. Que puta que eu pariu, andar em Belo Horizonte no Natal. Porra, cara, eu acho que o fim do mundo foi ver o Corinthians ganhar, cara. Nossa, verdade. Cara, acho que eu sou o único não corintiano que queria que o Corinthians ganhasse. Sério mesmo. Eu sou flamenguista. Sério? Cara, pro Corinthians. Eu queria que o Corinthians ganhasse. Eu queria, sério mesmo. Eu sempre também tô assim, pô, isso é do Corinthians, cara. Aí pra mim é o fim do mundo, cara. Ah, mas sei lá, eu gostei. É, mas é uma das provas que ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial, né? Tem o Niemeyer que morreu também, a Hebe morreu. Só falta o Silvio Santos morrer. Se o Silvio Santos morrer até sexta-feira agora, dia 21, posso saber que o pau vai quebrar. Aí sim, porque ele fez aniversário dia 12/12/2012 agora, cara. É, 12/12/2012. Cara, se na quinta-feira falar no jornal se o Silvio Santos foi internado em estado grave, meu puta que eu pariu. Eu ajoelho no chão, como é que eu... Não, mas... A minha consideração final é a seguinte: o mundo tem data pra acabar e é daqui uns bilhões de anos, quando o Sol morrer. Exato. Eu acho que até o próximo. Tem dois que eu creio. É o fim do mundo com um meteoro ou quando Jesus voltar, cara. É, tem isso também, né? Enfim, e você, Thiago? Qual que você acha? Eu acho que se der um apagão quinta-feira, nego vai se cagar todo. Tem que torcer pra luz não se acabar. Se eu trabalhasse na companhia elétrica, eu ia dar um desuão, velho. Eu ia desligar a chave então, só de velho, sacanagem. Velho. Cara, ia ser a solada master, né, cara? Só de sacanagem. Cara, é o tipo de coisa que a gente faria, né, velho? Ah, não, deixa eu dar um apagão aqui rapidinho. Ah, eu ia fazer isso, eu ia resetar a máquina, cara. Só de sacanagem. Não, é uma manutenção do sistema, tá tudo de boa agora. Mas, cara, falando sério, eu acredito sim que existem essas possibilidades todas, elas são válidas até que se prove o contrário, tanto religiosa quanto científica, quanto caralho que for. Eu acho que o maior mal da Terra é o ser humano. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar isso, eu falo. O homem, ele evoluiu demais, mas ele ficou bizarramente maldoso. Ele é capaz, igual eu falei agora mesmo, o ser humano, ele é capaz das coisas mais terríveis. A gente vê a Segunda Guerra e o Hitler, as coisas que ele fez. O próprio Mussolini também, que não ficava pra trás, também gostava de fazer uma sacanagem com os outros. Quem morreu naquela época achou que era o apocalipse mesmo, né, cara? Mas, historicamente, o homem já se provou capaz de fazer todas as merdas possíveis. Então, a minha consideração final é essa. Se o mundo acabar, eu acredito mais na possibilidade do homem. Falando agora, parando com a brincadeira e tal, eu acho que o homem é o ser mais terrível que pode ter na Terra hoje em dia, o próprio homem. Realmente. O pior malefício para a humanidade é a própria humanidade, cara. Então, se você quiser sobreviver a um possível fim do mundo, né? O ideal é você fazer um treinamento básico. Gordos como eu precisam emagrecer para ter mais chances de sobreviver, né? Seja um apocalipse zumbi, seja um fim do mundo apocalíptico, seja um terremoto até para correr, né? Buscar lugares de paredes grossas, de preferência subterrâneo, né? Próximos a recursos naturais. Isso já dá uma chance maior de sobrevivência, né, Thiago? Dá, tranquilo. Sim. Você gostaria de se despedir dos nossos ouvintes, já que o mundo vai acabar sexta-feira agora? Então, Paulo Henrique, por favor, dê-nos a honra de abrir com as despidências. Olha aí, palavra nova. Mais uma palavra pro... Pô, nem vai lançar o dicionário do Mexidão, né, cara? Tá difícil, hein? É porque é o último, cara. A gente... É... Tem que se despedir. Bom, fazendo... despedir do mundo, cara. Graças. Primeiro, assim, mãe, desculpa qualquer coisa. Olha aí. Pai, desculpa também qualquer coisa. Quero, eu queria ter te amado mais do que... Porque eu te amo mais do que hoje. Ah, e desculpa aquele mocão que eu te dei, Mário. Valeu, cara. Pô, é coisa de... Coitado do Mário, cara. Bati muito nele quando era criança, cara. Tem que pedir desculpa pra ele, cara. Puta merda. Pois é. E o cara te pede desculpa. É difícil, hein, jovem? É o todo mundo, cara. Então... Absurdo, velho. Acertar com todo mundo, né? Acertar com todo mundo. E... se esse mundo não acabar, cara, a gente... ou se acabar, a gente se vê no outro mundo, cara. É. Patrick Mutz, você quer se despedir também? Eu não vou me despedir, cara. Sabe por quê? Porque os golfinhos ainda estão na Terra. O dia que os golfinhos sumirem, aí você pode ter certeza que é um sinal de que o mundo vai acabar. Não, mas você tem que se despedir do mundo, cara. Não vou me despedir porque não vai acabar. Os golfinhos estão aí. Eu não recebi nenhuma mensagem falando até mais obrigado pelos peixes. Não. Olha só. Ai. Não recebi nenhuma mensagem dessa. Então, o mundo não vai acabar. Não vai acabar. Os golfinhos ainda estão na Terra. Se sair amanhã no jornal, caso misterioso mostra que golfinhos sumiram na Terra. Aí eu vou cortar o prego. Aí o pau vai quebrar pro meu lado. Mas por enquanto, tô de boa na lagoa. Eu quero só dizer aos meus devedores. Foi mal. Eu ia pagar, foi. Eu tinha intenção. Eu ia pagar, né? Aquele é o que não, cara, eu ia pagar. Os seus credores, cara. É verdade, os meus credores não sabem nem falar. De novo, volta de novo, vai. Não, vai ficar errado. Vai ficar errado de sacanagem. De sacanagem. Pô, cara, eu não sei. Só de sacanagem. Mas é claro que eu tô pensando. Galera, e se você quiser conversar com a gente, quiser entrar em contato conosco, Paulo Henrique, como que faz? mexidãorocks@gmail.com. Beleza, e o Facebook qual que é, Thiago? facebook.com/mexidãorocks. E o Twitter? @mexidãorocks. Pois é, e se nosso ouvinte tiver uma outra ideia genial de fim do mundo, ideia que nós não tivemos, dicas de sobrevivência, não deixa de comentar, não deixa de deixar aí a sua posição sobre esse episódio, críticas também, né? Sobre a nossa falta de conhecimento. Se você quiser entrar em contato, é só entrar no mexidãorocks.com.br. E você, Paulo Henrique, deixa aí seu jabá, comenta aí onde as pessoas podem encontrar você. Bom, pode me encontrar no turbulencianerd.com.br ou no Facebook, que é PH de Andrade, ou então, se quiser trocar uma ideia comigo no Twitter, é @paulãobrx. Vai lá, dá uma cutucada no Paulão, troca uma ideia com ele, dá uma bicada no Twitter. Porque... e acessa o Turbulência Nerd, cara, que tá ficando legal pra caramba, cara. E tem um projeto pra vocês irem lá falar com a gente, cara, trocar uma ideia com a gente lá. Só não pode convidar. Se convidar, eu chego colocando o pé na mesa e abrindo a geladeira. Não, mas é essa, vocês estão convidados, cara, pode crer. Demorou. Honra pra nós. Não, vai ser honra receber vocês lá, cara. Pô, sem brincadeira. Agradeço de verdade, amigo. Se você quiser dar uma cutucada, uma abraçada, uma remexida com o nosso amigo Patrick Murta, ó. Ranzinza? Não, não quero ninguém conversando comigo. Deixa de ser antissocial, cara. Não quero ninguém conversando comigo. Que grosseria. Se quiser, me adiciona na live, só. E mesmo assim, se ficar enchendo meu saco pra jogar jogo que eu não quero, eu vou te excluir. Olha aí. Ó, eu vou falar uma coisa pros meus amigos, olha só. Quando vocês verem lá no Facebook solicitação de jogo no meu nome... é Dona Kelly que tá mandando, cara. Não sou eu. Ah, então ela me manda todo dia. Ela manda todo dia pra mim. Todo dia, cara. Meu Deus do céu, cara. É muita coisa. Então, Dona Kelly, você pode bater no Paulo, que o Paulo tá jogando a culpa em você por ele gostar desse joguinho de Facebook. Não sou eu, é ela, cara. Pode bater. Aham. É igual o cachorro. O cachorro vivia comendo seu para-casa, né? Vamos falar? Vivia comendo seu para-casa, cachorro, é ou não é? Muita coisa. Olha aí. É pra entrar em contato comigo no facebook.com/ThiagoMendes. No Twitter, @ThiagoTMendes. Na live, ThiagoMendes07. Só entrar lá, trocar uma ideia com a gente. A gente vai estar aí o tempo todo livre pra poder. O tempo todo mentira com esse trabalho, né? A gente faz o possível pra atender todo mundo. Isso aí. Paulão, brigadão pela participação. Vamos aí, cara. Pô, a gente pensou que ia fazer uma zoação, cara. Acabou saindo sério o negócio, cara. Mas isso aqui é legal, pô. Tem a zoeira, mas a gente sempre tenta fazer. A gente tenta passar um pouco. É. E esse cast foi bacana, eu gostei dele. Então, galera, hoje nós não vamos ler os comentários, porque vamos fazer algo diferente no último episódio do ano. Isso se o mundo não acabar na sexta-feira, que eu acredito que não vai acabar. Não vai acabar, o ONU já nos ajudou derrotando Lavos, então acho que tá tudo bem. Então, tá ok, obrigado, até a próxima, valeu! Até mais, gente, até mais. So long and thanks for all the fish. Agora, cara, eu tô de parabéns. Eu participei do podcast pra caramba e não parei de jogar o rei. Aqui, meu filho. Tô te falando isso, sério. Né, Paulo tá quebrando aqui. Você pode olhar, liberei uns três ativos. Pode fazer um exame neurológico já. Agora que seu cérebro tá com os lados piscando mais que o outro. Com certeza. Ai, ai. Gmail. Desculpa aí, voltar. É a mexidão@gmail.com.br. .com, cara. Mexidão. Ih, de novo. Mexidãorocks.com. Não, esse é o site que ele dá um e-mail, cara. Mexidãorocks@gmail.com. Se você quiser falar com o pessoal do Mexidão, é mexidãorocks@gmail.com.br. .com, menino! Falei .com, cara! Ah, é, tem um BR, cara. Você falou .br. Caraca, eu tô tão antigo, cara, que eu nem... Caraca, cara. Sabe o que é? Eu sou velha guarda, cara. Eu sou velha guarda. Eu quero saber do Malovânica, quero gravar com ele, cara, pra gente zoar ele, cara. Isso aí, você chama a atenção do nosso querido amigo Patrick Murta e Thiago Mendes, que só marca com as pessoas no último então, hora. Até eu queria pedir desculpa a galera que ouve e participa do podcast por causa disso. Final de ano, pelo menos, pra mim, pelo menos, tá muito corrido, eu tô trabalhando demais. Eu tô jogando demais, eu não tenho desculpa não. Eu até esqueço, às vezes eu acabo esquecendo até de fazer os convites da forma correta e tal. Então você que é ouvinte, participa do nosso podcast, desculpa por isso, a gente espera consertar isso nos próximos podcasts. E você, Malovani, você externo, você, Matheus, o outro rapaz do... Felipe Padaria. Fernandão. Gabriela Lima. Padaria, Ana todo Carla, mundo aí. Camila Ribeiro. João Gustavo. Bruno de Paula, Rafael... João Gustavo... Isso, Thiago Dourado... Miro, o Rato... Daniel Dias, o Rato... Sintam-se todos abraçados...